Se você olhar pra mim, se me dá atenção, eu me derreto suave, neve no vulcão. Se você toca em mim, alaúde e emoção, eu me derreto suave, nuvem no avião. Himalaia e Meneu, este homem nu sou eu, olhos de contemplação. Se você olhar pra mim e se me dá atenção, eu me derreto suave, neve no vulcão. Se você toca em mim, eu me desmancho suave, nuvem no avião. Himalaia e Meneu, este homem nu sou eu, olhos de contemplação. Este homem não sou eu, olhos de contemplação.